já é uma envolvência, já tem uns anos. Uma envolvência que vai para o quarto ano. Para as empresas em Aveiro, pode ser aqui uma janela de oportunidades que se abre? Sim, o mercado francês, o mercado dentro da área da metalomecânica, é um mercado muito interessante, com grandes potencialidades. Particularmente nesta zona de Aveiro, existem muitas empresas vocacionadas para o mercado francês, essencialmente no laser, nos moldes, na fundição. Temos grandes empresas aqui, um distrito de referência da metalomecânica, é um mercado muito importante para eles. Estamos aqui com a Universidade de Aveiro, em que há muita inovação em tecnologia, também aí uma janela que se abre. É um parceiro das empresas, a Universidade de Aveiro tem desenvolvido ao longo destes anos fortes parcerias com as empresas locais, que se têm traduzido em grandes melhorias técnicas. Essas parcerias, estes contactos são fundamentais? Sim, o mercado externo é um mercado prioritário para as empresas. Nós estamos a atravessar um período menos bom e as empresas começaram já há alguns anos para cá a procurar mercados externos e particularmente os mercados europeus, que são mais fáceis, e o francês em particular. Não é? Tem havido uma aposta consistente das empresas? Sim, nós temos quase todas as empresas que estão presentes connosco no Mideste, têm vários mercados europeus na internacionalização. Alemanha, Bélgica, Holanda, Suécia, Dinamarca, são mercados que fazem habitualmente. Esta feira é uma feira de eleição? É a principal referência da área da subcontratação ou peças técnicas, que é o que nós temos vindo a promover, essencialmente debaixo da imagem Metal Portugal, que é quem nos dá cobertura a isto. A AIDA envolver-se também é uma mais-valia? Sim, a AIDA é um parceiro novo que está a entrar agora pela primeira vez na organização do Mideste e que nós contamos que nos ajuda a potenciar ainda mais as empresas do Distrito de Aveiro na feira.